Apocalipse para os simples. Naturalmente que os simples de coração. Podem ser pessoas ricas, muito cultas. A simplicidade de coração não tem nada a ver com a classe social. É um grande engano. Apocalipse para aqueles que são humildes diante de Deus e querem conhecer a sua verdade. Porque o Apocalipse em espírito e verdade, à luz do novo mandamento de Jesus, é a destruição do mistério. É a realização de uma das profecias do divino chefe da humanidade, que vem chegando, hein? Nós escrevemos aqui no terceiro volume de O Brasil e o Apocalipse. O Apocalipse não é um livro apenas de uma transição kármica para os povos da Terra. O seu significado não cessa quando da consumação dos acontecimentos proféticos nele anunciados. É claro, as consequências dos fatos profetizados. Eu já disse aqui que muita gente pensa que profecia é um acontecimento de um instante. Vai cair a caixa d'água. Dona Mariazinha profetizou. Caiu a caixa d'água, acabou o efeito da profecia. Não, o fato se realizou. Mas se caiu a caixa d'água, ela não vai servir mais às pessoas a quem ela prestava serviços. Assim é a profecia. Principalmente é de Deus através do Cristo. Todos esses fatos anunciados determinam acontecimentos extraordinários. Alguns mais que extraordinários, terríveis. E a consumação desses acontecimentos vai mudar a vida de todo mundo. Não é de muita gente, não. Toda a nossa vida será mudada. E aqueles a quem Jesus concedeu a honra de trabalhar na sua seara da boa vontade divina, não devem perder seu tempo a pretexto de coisa alguma. Porque senão, terão que usá-lo de forma dolorosa no absinto. Nós estamos estudando a igreja em Tiatira. Abra o Apocalipse de Jesus, segundo João ou segundo São João. A gente que não gosta que se fale segundo São João, acho que tem que dizer segundo João, porque esse negócio de São é coisa do catolicismo. E daí? Se é uma coisa honrosa, passamos. Nós aqui não temos preconceito contra ninguém. Nós amamos os irmãos católicos, tem uma grande função no mundo. Senão não existiriam. Como amamos os irmãos protestantes, os irmãos espíritas, os irmãos comunistas, ateus. Todos são filhos de Deus. Todos são resultado de uma série de fatores de natureza kármica que tem que se realizar. Todo mundo com a Bíblia na mão? Apocalipse de Jesus, segundo São João, ou segundo João, capítulo 2, versículos 18 a 29. E ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti que toleras que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que eu a prostrarei de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. E matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e que darei a cada um segundo as próprias obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás: outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor e ao que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá. E as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu pai, eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. A simples leitura das igrejas já nos deixa arrepiados. A apresentação do texto já está mostrando a vocês que tem me surpreendido com as suas interpretações do livro das profecias finais, bem provocados, desafiados ao entendimento do que aqui está. Não serão as armas dos exércitos poderosos que decidirão os nossos destinos. Jesus não permite isso a ninguém, neste encerramento de ciclo apocalíptico. Cada um, homem, povo, nação, criança, criança também, jovens, cada um de nós, idosos, adultos, brancos, negros, amarelos, mestiços, vermelhos, católicos, protestantes, espíritas, xintoístas, budistas, judeus, árabes, comunistas, fanáticos, homens liberais, ladrões, homens corretos, mulheres belas, mulheres não tão belas assim, os inteligentes e os menos inteligentes. Todos nós estamos decidindo os nossos destinos. E aqui está a verdade disso. Na igreja em Tiatira, versículo 26 do capítulo 2 do Apocalipse de Jesus, segundo São João. Primeiro, o versículo 23. Matarei os seus filhos. Quer dizer, os filhos de Jezabel. Vou abrir parênteses para uma explicação importante. Jezabel não representa as irmãs meretrizes, como alguns querem fazer crer exclusivamente. Daí o perigo da interpretação ao pé da letra, severamente condenada pelo apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. A letra mata, o espírito vivifica. Jezabel significa o que há de fanático, ganancioso, pernicioso no ser humano e que precisa ser corrigido pelo poder da boa vontade de um Deus que é, graças a Deus, amor. Eu vou ler a vida de Jezabel para vocês, dela, do rei Ahab, e a luta do profeta Elias contra essa mulher pérfida, que não se arrependia dos seus erros. Vou voltar ao versículo 23. E se eu parar aí de vez em quando é porque se faz necessário um comentário qualquer. Porque se não passa e a gente acaba esquecendo, é tanta coisa. Matarei os seus filhos. Naturalmente, os filhos de Jezabel. Porque afinal, Jezabel é mais um símbolo. É bom repetir. Não se esqueçam disso, um símbolo. Então, quando eu digo aqui, mulher pérfida na eloquência da pregação, estou me referindo ao que ela simboliza nesse texto do Apocalipse e no Velho Testamento da Bíblia Sagrada, onde a sua história é contada. Absolutamente não me refiro ao sexo feminino. Sexo feminino, que eu costumo chamar de a parte mais bela da humanidade. A parte mais bela da humanidade. Depois desta explicação, uma explicação que se fazia necessária, volto à leitura do versículo 23 do capítulo 2 do Apocalipse de Jesus, segundo São João. Nós queremos as coisas bem, bem clarinhas. Para o entendimento até do ser mais simplório e que é filho de Deus também. Nós, com todo o conhecimento que temos, conhecimento razoável. O que somos diante das grandes consciências que dirigem a humanidade do mundo invisível? Seres simplórios, ainda no início do conhecimento espiritual, da sociologia de Deus, da política de Deus, da filosofia de Deus, da religião de Deus, da economia de Deus, da arte de Deus, do esporte de Deus. Somos simples aprendizes, por mais que saibamos. Sócrates não costumava dizer? Sócrates, mutatis mutandis, quanto mais sei, mais me convenço de que não sei. Imagine, quem dizia isso era Sócrates. Matarei os seus filhos, os filhos de Jezabel, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e darei a cada um segundo as suas obras. Observaram bem? Segundo as suas obras. Meus amigos, meus irmãos, diante disso, nós seremos pesados, medidos, não pelo que os outros fizerem contra nós, não contra o que os outros disserem contra nós, de bom ou de mal. Porque Deus, usando uma linguagem bem popular, já que fala ao simples de coração, não se deixa engravidar pelos ouvidos. Portanto, um conselhinho a vocês: não temam calúnias, nem se deixem envaidecer por elogios fartos, nem sempre sinceros, e às vezes quanto mais fartos, menos sinceros. Não vão fazer você crescer, meu irmão, ou você crescer, minha irmã, nem diminuir. É claro que aquilo que é bem feito, que é correto, merece um aplauso. Mas não nos devemos deixar envaidecer, nem nos atemorizar. Já dizia o saudoso fundador desta casa, a Legião da Boa Vontade, que ninguém, nem elogios, faz quem quer que seja crescer ou diminuir, no caso de ataques. Nós somos o que nós somos e temos que ser muito mais do que somos. Temos que melhorar, melhorar, melhorar e evoluir. É, pois não, Vanderlei? Pai, esta passagem do Apocalipse que o senhor está lendo e comentando... Qual é? É a carta à igreja em Tiatira... Muita gente chegou agora, ligou o rádio e não sabe que passagem é. Exatamente. Está no capítulo... No capítulo 2 do Apocalipse de Jesus... A partir do versículo 18. Isso. Exato. E eu gostaria de me reportar especificamente ao... versículo 24, o senhor leu o versículo 23, em que aqui Jesus diz que ele é aquele que sonda rins ou mentes e corações, e para retribuir e dar a cada um de acordo com as suas próprias obras. E no versículo 24 nós encontramos esta passagem: digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as profundezas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. E aqui nós nos lembramos do Evangelho de Jesus, que ele diz que tomai sobre vós o meu jugo, porque ele é suave. Agora, nós, seres humanos, à medida em que nós nos afastamos do bem, das boas coisas, das boas realizações, nós começamos a colocar nas nossas costas um fardo muito pesado, e muitas pessoas colocam fardos tão pesados sobre os ombros que por não conseguirem carregar os próprios fardos, não podem nem ajudar o semelhante. Então Jesus aqui ele está aconselhando a que nós entremos na sintonia dele, para que nós tenhamos esses fardos todos jogados fora e carreguemos o fardo dele, de Jesus, que é muito leve, e além de ser leve, ele ainda nos ajuda a combater, ou melhor, a carregar. Jesus, pelas suas palavras, ele nos ajuda a carregar os nossos atos, as nossas realizações, digamos assim. Então, Jesus está nos ajudando com essas palavras. Pois não, Irani? Irani Maria dos Santos, vamos lá. Está gostando, Irani? Adorando, irmão. Está ficando claro? Sim, claro. Para os simples de coração. Exatamente. E é uma explicação tão clara, irmão. Até uma criança entende essa explicação que o senhor dá do Apocalipse de Jesus. Por isso que ele tem esse nome, para os simples de coração. Que estão em todas as Exatamente, classes sociais. Exatamente, todas as classes sociais. E eu, particularmente, como mulher, eu agradeço em nome de todas as mulheres da humanidade essa belíssima definição que o senhor deu do sexo feminino como sendo a parte mais bela da humanidade. A maternidade, exatamente. Justifica isso. E nós entendemos como que Jesus é o maior pedagogo da humanidade, né? Porque ele usou símbolos para nos ensinar, nos transmitir as lições e das coisas que eram aparentemente misteriosas, né? E que graças a essa pregação que vem sendo levada ao ar pelo sistema Jesus, todos estão entendendo. E, por exemplo, Jezabel, como o senhor ensinou agora, é um símbolo. Sim. E nós sabemos que Jezabel significa uma, digamos assim, é um nome feminino. Então, como a mulher ela tem como missão ser mãe, então as nossas ações, as nossas obras não deixam de ser nossos filhos. Então, quando a pessoa pratica uma boa ação, faz uma boa obra, ela, digamos que ela está tendo bons filhos, bons frutos nas suas realizações. E quando ela, infelizmente, não usa o seu livre-arbítrio para praticar o bem, evidentemente que ela terá que colher as consequências daquele mau ato que ela tem, que está realizando naquele momento. Então, com isso, ela decreta exatamente o fim da sociedade, como o senhor disse aqui. A fé sem realizações boas, não é? Significa o fim da sociedade. Então, desde o momento em que nós desejamos viver uma sociedade solidária, como a gente vê hoje em dia no mundo, né, a maioria das pessoas se queixam de falta de companheirismo, falta de solidariedade, falta de fraternidade entre os povos, entre vizinhos, entre nações e etc. Então, isso é uma consequência daquilo que a humanidade pratica atualmente. Guerras e outras coisas mais que aparecem, que conflitos, né, etc. E tal. Isso tudo é o quê? É uma consequência dos maus filhos, digamos assim. Quer dizer, dos maus pensamentos, da prática do que não é bom. E o Apocalipse de Jesus para o simples de coração, que o Senhor, graças a Deus, tem pregado, para nós, isso tá, ele vem nos alertando para que a gente pare, para que cessem todos esses filhos, digamos, filhos ruins, que infelizmente partem do coração das pessoas, do nosso coração, quando nós não estamos nos integrando no pensamento, não estamos, digamos, vivenciando o dia do Senhor, que não é um estado, é um estado de espírito, quer dizer, é uma integração no tempo e espaço de Deus. Então é necessário, se torna urgente que essa vivência do dia do Senhor se faça presente em nosso pensamento, em nossas ações, para que a sociedade, como o Senhor ensinou, a fé sem realizações é o fim da sociedade. Então, para que a sociedade continue a existir, para que a fraternidade floresça nos corações, então façamos boas realizações baseadas na fé realizante que nos conduzirá à fé que diviniza, que é o quarto estágio da fé. Muito obrigado, Irani Maria dos Santos. Nós não nos indispomos aqui quanto a essa questão de haver irmãos que escolhem o dia do Senhor como o primeiro dia da semana. Paulo, nos Atos dos Apóstolos, se não me engano, se refere ao primeiro dia da semana. E há outros irmãos que escolhem o último dia da semana, o sábado. Há os irmãos do Islã, que têm sexta-feira como um dia santo. Nós respeitamos tudo isso e sabemos que é necessário ter um dia em que as comunidades de todas as religiões se reúnam. O que nós queremos dizer é que o dia do Senhor é uma coisa cósmica, esplendorosa também. E neste caso, ele é a integração no espaço e no tempo de Deus. O Apocalipse é uma coisa maravilhosa. Ele nos dá força quando a gente o escuta e assim escreve para nós dizendo: um dia eu estive no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro, visitando o túmulo do nosso saudoso irmão, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, Dr. Bezerra de Menezes. E próximo ao túmulo dele, fazer uma visita de saudade. Sei que o espírito dele não está ali, mas fui lá. E aquela homenagem que se realiza aos seus restos mortais. Estando no Rio de Janeiro, fui lá. E bem próximo está o túmulo do príncipe do simbolismo, Cruz e Souza, que nasceu em 24 de novembro de 1862, e voltou à pátria espiritual em 19/3/1898. E lá esses versos: e entre raios, pedradas e metralhas, ficou gemendo, mas ficou sonhando. É assim que temos que ser. Não fugir jamais das dificuldades e vencê-las, porque é a misericórdia de Deus que nos sustenta. Por isso vamos elevar o nosso pensamento ao Pai Celestial. Não se pode falar na igreja em Tiatira um dia somente, uma vez somente. Bem que temos citado essa igreja várias vezes. Mas nós voltaremos. O nosso tempo está esgotado e precisamos elevar o nosso pensamento a Deus e elogiar essas heroínas esquecidas que são as mães de família que sustentam seus filhos, que a mídia exalta exemplos nem sempre aplaudíveis. E faz muitos jovens procurarem seguir caminhos que absolutamente não serão os melhores para eles. Ficam enganados. Os gatinhos, as gatinhas, como exemplo. Depois vão crescer e vão ver que o mundo não é feito para essas coisas. Então abre a guarda aí as doenças, a desilusão, que é uma doença terrível, que podemos vencer pela fé. Falamos aqui no valor da fé e no valor das obras. Juntamos as duas na Legião da Boa Vontade e as proclamamos sob o nome de fé realizante. O que adianta você ter fé se não faz nada pelo seu semelhante? Vá ler o Evangelho do Cristo, quando ele diz que a entrada do reino dos céus é aberta àqueles que, tendo fé, socorre as viúvas, medicam os doentes, visitam os presos, alimentam os órfãos, as crianças famintas. Então é preciso unir a fé ou justificá-la com as boas obras, senão não teremos sociedade solidária. A LBV é grande por causa disso. E mais, ela justifica as suas palavras pelas suas obras. Como está o mundo? Muitos intelectuais o têm observado assim. E vem ao encontro do que dizia o velho Zarur, na sua pregação cinquentenária: o mundo está de cabeça para baixo. Portanto, é necessário devolver ao Cristo o que é do Cristo. Voltar Jesus sobre as nuvens, já expliquei várias vezes, a saciedade. É elevar os seus ensinamentos à altura que corresponde à autoridade moral e ao conhecimento do Cristo. E não fazer como alguns que abastardam o ensinamento de nosso chefe e Senhor. Mas Lawrence Durrell, no seu livro The Prince of Darkness, ele diz assim: o homem está numa armadilha e a bondade de nada lhe vale na nova ordem. Ninguém mais liga para isso, de uma maneira ou de outra. Bem e mal, pessimismo e otimismo são uma questão de grupo sanguíneo, não de disposição angélica. Quem algum dia se interessava e cuidava de nós, quem se preocupava com o nosso destino e o do mundo, foi substituído por outro que se regozija com nossa servidão à matéria e às mais baixas partes de nossas naturezas. Ora, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Isso já é resultado de uma colheita em que se aplaudiu essa coisa triste que é faltar à humanidade humanidade. Por isso temos que ser audazes. Jesus lamentava, e já comentamos isso na nossa programação, serem os filhos do Evangelho menos ousados que os filhos do mundo. Ora, essa lamentação do nosso mestre não pode permanecer por nossa inépcia para sempre. Quando amamos realmente nosso semelhante, a criatura do Criador que nos criou também, a competência de Deus, com seu amor, se estabelece em nós. E aí nós realizamos milagres extraordinários. Inclusive, mudar uma civilização. Não com o nosso poder, que não é nenhum. Ele dizia Paulo, que ele era pequeno, mas se tornava grande naquele que o fortalecia. Sigamos o exemplo do apóstolo do gentio. Sejamos humildes diante de Deus. E a coragem dele virá até nós. Porque a humildade verdadeira é, acima de tudo, corajosa. E Jesus ensinou: aquele que quiser ser maior no reino de Deus, seja o menor, seja o servidor dos seus irmãos. E agora a prece ecumênica de Jesus, a oração do Pai Nosso, que se encontra no seu Evangelho, segundo Mateus, capítulo 6, versículo 9 a 13. Qualquer um pode rezar o Pai Nosso. Ele não está preso a crença alguma. Trata-se de uma oração ecumenicamente universal, como universalizado é o Cristo. Qualquer religioso, seja ele cristão, judeu, islâmico, budista, xintoísta, brahmanista, umbandista, espiritista, esoterista, assim por diante, pode proferir essas palavras sem que se sinta constrangido.